Oi, seja bem-vindo a mais um episódio incrível desse podcast, onde eu sou o host e eu vou falar alguma coisa que pode ser considerada por você uma pseudo-verdade. Hoje, terça-feira, um dos dias mais entediantes da semana, porque até no começo não tem muito que você descansar, sabe? Ele tem algumas responsabilidadezinhas da semana, mas hoje é dia de conversar sobre sentimentos. Now the thriller's gone, got no patience, cause I'm not a doctor. Go, why is you lying? Girl, why you Mufasa? Yeah, mi casa su casa. Got it stripped like Gaza. Got so high off volcanoes. Now the flow is so lava. Então, para começo de conversa, falar sobre sentimentos. Ao meu ver, é uma coisa um pouco complicada, porque eu sempre tive uns leves problemas em entender o que eu sinto e mostrar o que eu tô sentindo pras pessoas, sabe? Porque quando falam que você pode não demonstrar muito ou demonstrar demais, não quer necessariamente dizer que é exclusivamente sobre amor, sabe? Porque, tipo, a visão que eu acho que muitas pessoas têm de sentimentos é sobre esses sentimentos mais comuns, como felicidade, tá ligado? Tipo, você tá muito feliz, uau. Ou que você tá meio triste, depressivo com alguma situação, ou amor. Porque pra mim é os sentimentos que a galera mais fala sobre, como sente e tal, sabe? E eu não consigo falar muito facilmente sobre sentimentos porque eu sempre tive problemas em entender eles. Eu não gostei muito dessa abordagem de algumas pessoas de falar que são confusas ao sentimento, porque, não me entenda mal, eu não tô falando que, tipo, você não sabe o que você sente. É errado, porque isso é normal. Às vezes a gente não tem muita certeza do que sente por uma pessoa, por exemplo. Mas tem pessoa que faz isso só por pura e exclusiva porque a pessoa sabe muito bem o que quer e às vezes tenta se enganar que não quer falar e às vezes tenta inventar que não quer machucar a pessoa se falar a verdade. Não, cara, você tá só sendo filho da p. Eu realmente tive problemas com sentimentos porque desde muito novo, tipo, eu tenho uns problemas pra me abrir com as pessoas, tipo, pra, por exemplo, desabafar, porque eu sempre cresci num ambiente propício a não ser muito de conversa, tá ligado? Eu não tô falando que eu fui espancado pra c... quando era criança, mas tá ligado, tipo, eu não fui acostumado a ter essa metódica de você poder conversar com as pessoas, de você se sentir confortável o bastante pra falar o que tá incomodando, pra você conseguir confiar em outra pessoa, pra você falar sobre o que vem te incomodando, sabe? Então é realmente complicado falar, tipo, sobre sentimentos quando você tem essa visão diferente, porque quando você tem esse problema que você cresce sem esse tipo de coisa, você tem que se acostumar com isso com a vida. Você não vai ter ninguém pra, na maioria das vezes, pra ensinar como reagir a determinadas situações. Porque desde criança você não teve essa ajuda, sabe? Então, tipo, desenvolver isso depois que você já tá mais velho, assim. Tipo, você tá entrando na adolescência, você tá começando a ter seus amorzinhos de escola. É complicado você aprender como se sentir e identificar o que você sente, porque você não teve essa abordagem, você não sabe que p*** é essa que eu tô sentindo, essa borboleta no estômago, que é só ansiedade. Então, também por causa dessa... Eu não queria falar essa palavra, porque eu não acho que seria mais apropriada, mas aqui vem a minha cabeça agora. Mas essa criação mais restritiva em relação aos sentimentos que eu possa ter tido, me fez ser uma pessoa muito mais racional do que sentimental. Porque eu percebo que atualmente eu sou uma pessoa que, tipo, é muito complicado ver em terceira pessoa, tipo, uma pessoa vendo eu, o que tô sentindo, porque eu não demonstro nenhuma. Ou eu demonstro nada, tipo, parece que eu não ligo pra pessoa. Ou parece que eu quero sufocar a pessoa, eu quero engolir a pessoa e viver colado nela, porque eu não tenho um meio termo, eu não sei agir, tipo, na média, sabe? Sempre é um desses dois extremos, sabe? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de amor. Eu sempre tive problema em ter relações com as pessoas, em relacionamento, porque eu sempre percebi que eu não sabia o que eu tava sentindo com as pessoas. E eu sei o quão isso é merda, eu acho, pelo menos, porque você não sabe o que você sente, tá ligado? Tipo, eu vou dar um pressuposto, não que tenha acontecido comigo, eu não sei porque eu tô puxando tanto esse podcast pro amor, que porra é essa? Vamos dizer que você acha que você precisa namorar com uma pessoa porque você tá se vendo, tipo, nossa, seria tão legal ter essa pessoa, porque, eu queria namorar ela porque é uma pessoa legal. Tá, você tem esse direito, tá ligado? Mas Você realmente tem certeza que você quer namorar com essa pessoa? Porque você se vê do lado dessa pessoa, com uma pessoa legal, ela é uma pessoa incrível, você quer ficar com ela? Ou se realmente você só não quer ficar com ela porque você quer cumprir um vazio que você tem dentro de você mesmo? Por que eu tô falando isso? Porque não deve ser regra se você não crê dessa forma, mas é a minha opinião. Eu não acho que você deva usar uma pessoa como uma forma de abrigo para você falar das coisas que só te incomodam. É claro que eu tô falando no sentido de você só usar a pessoa como um psicólogo. Você fala tudo que incomoda você e usar a pessoa como um abrigo quando você precisa falar sobre alguma coisa. Resumindo, ao meu ver, você não deve ver a pessoa como uma psicóloga que você só usa pra falar de todos os seus problemas pra pessoa. A pessoa vai te falar uma coisinha bonitinha, você vai ficar feliz e falar: "Ai, eu te amo." Pra mim, o amor, você tem que realmente gostar da pessoa e você tem que procurar um futuro na pessoa, assim. Você tem que se ver ao lado dessa pessoa. Porque eu é meio rústico falar isso, mas eu acho que se você quer ter um relacionamento com uma pessoa, e por relacionamento eu não me refiro a casamento, porque casamento é um bagulho muito mais na frente, sabe? Eu me refiro a namoro mesmo, tipo, você conheceu a pessoa, fica um tempinho assim conversando e viu que é essa pessoa que você gosta. Pra mim, eu não gosto desse baú de ficar. Tem muita pessoa que fala, tipo, mas você tem que ficar com as pessoas, porque você vai ver, aprender como lidar com os sentimentos, até pra esse sentimento é útil, pra você ver como as pessoas agem diante de sentimentos e tal. Mas eu acho que é algo que você tem mais que aprender consigo mesmo, sabe? Se você não aprendeu na infância, por exemplo, ou foi crescendo vendo isso de sentimentos, eu acho que não é saudável o bastante você crescer num relacionamento com uma pessoa aprendendo ainda como amar ela, tá ligado? Porque isso é absurdo, ao meu ver. Um relacionamento, pra mim, que nunca foi muito dessas pessoas de sexo, transar, é algo sério, tá ligado? Não é algo que você fica brincando com os sentimentos de uma pessoa porque, tipo, caralho, esse podcast tá incrivelmente parecendo que é tudo relato pessoal, mano. Por quê? Pra mim não faz sentido você ficar com uma pessoa só pra ficar. Porque eu sou dessas pessoas rústicas que acho que se você quer ficar com uma pessoa, se você quer namorar, eu acho que você tem que ter uma responsabilidade com essa pessoa grande. Isso pode soar óbvio pra algumas pessoas, mas eu vejo que muito desse povo de hoje em dia... Antigamente o povo era melhor. Eu vejo muito que o povo de hoje em dia banaliza muito seus relacionamentos porque eles acham que você ficar com a pessoa só por ficar não tem problema. Tem, se você quer ver dessa forma e você quer ficar com pessoas e as pessoas que você se relaciona e as pessoas com que você se relacionam também concordam com você, mano, vai com esse povo. Se você tá feliz, tá tudo bem, tá ligado? Mas o meu ver é que eu acho que o amor não devia ser uma coisa tão simples assim, porque é uma coisa muito séria pra você banalizar tanto ao ponto de ficar com várias pessoas. Porque eu acho de verdade o amor que você pode sentir com uma pessoa uma coisa muito única, é uma conexão muito grande. E eu acho que você ficar com uma pessoa, esse termo, ficar, já é algo muito que corre contra o que eu creio, sabe? Então, o que você acha do amor, André? Você acha que o amor existe? Você acha que você consegue amar uma pessoa eternamente? O que você acha? E a resposta é: rufem os tambores. Eu acredito no amor. Eu tô num relacionamento aí com uma pessoa que eu acho incrível, tá? Eu amo ela porque é uma pessoa que me faz bem, eu creio que eu faço bem pra ela, então tá tudo ótimo. Só que, como eu falei, vai parecer muito que eu tô querendo achar aquele zero que é tipo: "Na minha época o povo era melhor porque o povo não fazia amor, amava de verdade." Mas eu acho que é muito difícil você encontrar uma pessoa que você possa relacionar de verdade. Não que não existam, tá? Tem muita gente assim, mas em comparação com o povo de hoje em dia, é uma minoria, sem dúvidas. Então, se você quer ter um relacionamento sério, se você acha que isso é legal, você tem que correr atrás, cara. Você provavelmente vai achar alguém que compactue do seu pensamento e que você possa viver feliz. Ou se você quer ser uma pessoa que fica o dia inteiro com pessoas diferentes a cada dia da semana, tá tudo bem também. Se as pessoas que você se relaciona estão dispostas a fazer isso com você, não tem problema. E tá parecendo muito que eu tô muito rancoroso com as pessoas que só gostam de dar uma com pessoas diferentes a cada semana, mas eu não ligo. Eu só me importo de ver. Eu quero viver com uma pessoa pro resto da minha vida. E você quer ficar pessoas pela semana, não tem problema, tá ligado? A gente somos pessoas com pensamentos diferentes, mas que podem concordar em outras coisas da vida. Vindo agora dessa perspectiva do fim do podcast, parece muito mais que eu tô falando sobre amor, porque eu tô, do que sentimentos. Mas é isso. Esse podcast não tem pauta nenhuma, eu fico pensando no que eu quero falar, pra alguém poder me ouvir, gravo no Audacity, boto uma música, melhoro o ruído do áudio, que o meu microfone de verdade é uma bosta, e solto na internet pra 3 pessoas, o Eric, a Mari e o Richard, se ouvirem. E é isso, eu gosto de falar o que eu penso, porque eu acho que é uma forma interessante de ter uma conversa que eu realmente possa falar tudo que eu penso sobre determinado assunto em 10, 15 minutos. Então, eu acho que o podcast vai ficar por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse episódio incrível sobre amor, companheirismo, relacionamentos, casamento e sexo. Eu vou fazer mais podcasts assim que possível. Eu tô meio parado porque eu tô sem ideia, sendo sincero. E também não ando muito com tempo livre. Tem escola que vira e mexe, tá ficando sem aula pra caralho. Mas eu tenho um curso na escola também, que é todo dia de noite, todo dia útil da semana, então fica um pouco complicado de ter pautas e ter tempo pra gravar e editar, porque gravar é de boa, mas editar dá muito mais trabalho do que eu pensava, porque se você acompanha esse podcast, o episódio do Enzo, que teve, sei lá, 18 minutos, eu acho, 15, por aí, eu demorei quase uma hora pra editar ele, sendo que era um bagulho mó simples de ser editado, sabe? Então, dá trabalho, cara, não é algo fácil, assim, demais. Então, se você gosta, deixa os comentários aí. No Spotify, pelo menos tem as opções pra você poder fazer enquete, responder as negocinhos que eu coloco, ideias, porque você pode me ajudar. E é isso. Eu espero que você apoie esse projeto totalmente despretensioso, mas fez com carinho. É isso. Até a próxima.